o suprimento. Se você vive sob exigências, a minha esposa exige isso de mim, os meus filhos exigem isso de mim, eu exijo de mim mesmo. Você vive sob exigências, você vai se desgastar, vai viver preocupado, deprimido, não vai ter alegria. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que viva consciente do suprimento. Mesmo quando Deus vê se manifestar, você sabe que Deus está suprindo tudo. Posso ter um amém, irmãos? Olhe para a lei. O que a lei desqualifica? A lei desqualifica você. Veja como ela desqualifica em Números. Em Números capítulo 5, versículo 1 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Você viu? Eles eram imediatamente lançados fora do arraial. Todo o leproso, todo que tinha algum fluxo ou contato com o morto. Quando Jesus veio, em um capítulo, tudo isso acontece. A Bíblia diz que ele estava caminhando em Cafarnaum, e os meus pastores e eu já estivemos lá em Cafarnaum, onde ele caminhou. Certa feita, o portão estava aberto, normalmente os visitantes não vão para aquele espaço, e foi no ano em que nosso lema era Portas Abertas. O portão estava aberto e nós entramos em algum lugar, ali em Cafarnaum, naquela mesma estrada. Uma mulher veio, Jesus estava indo ressuscitar a filha de Jairo, um líder religioso. Uma mulher veio e o tocou. Ela tocou no seu manto de oração, seu talit, as franjas azuis, takelet, eles chamam no hebraico. Ela tocou e foi curada. Ela sofria de um fluxo, ela estava sangrando por 12 anos. Uma hemorragia de 12 anos, ela já havia ido a muitos doutores e piorou, a Bíblia diz. Depois de gastar todo o seu dinheiro com os médicos, agora era doente e pobre. E ela tocou nas franjas do seu vestido, a Bíblia diz, e ela foi curada completamente. Então o Senhor se virou para ela e disse: a sua fé lhe salvou. Ele é tão gracioso, apesar de ter sido seu poder, ele deu a ela crédito. Ele disse: sua fé. E o que é fé? Fé não é a obediência aos 10 mandamentos e à lei? Não. Aquela mulher havia quebrado a lei, porque quando alguém está sangrando na lei judaica, não pode andar em público. Assim ela era impura. Podemos argumentar que ela quebrou a lei judaica, para estar onde Jesus estava. Jesus nos disse: por ter cumprido a lei, você ficou sã. Mas disse: a sua fé lhe curou. A forma como me viu fez você ser curada, Jesus disse. E então, depois disso, depois de um atraso pequeno, chegou o mensageiro da casa de Jairo dizendo: não importune o mestre, sua filha morreu. A menina está morta. Jesus entrou, você conhece a história, ele a ressuscitou. Eu contei 3 milagres que esses versículos desqualificam. Ele purificou o leproso. O que ele fez com o leproso? Ele o purificou. O que ele fez com a mulher que tinha um fluxo? Ele parou o fluxo. O que ele fez com o corpo morto? Ele ressuscitou. Aleluia! Amém? Através de Jesus, você é qualificado. Através de Jesus, a cura e as bênçãos são contagiosas. Sob a graça, sua saúde, suas bênçãos são contagiosas. Posso ter um amém? Se você se associa com pessoas que têm o favor de Deus, amém? O favor de Deus alcança você. Por exemplo, se você não fuma, mas você vive com pessoas que fumam, quando você chega em casa, sua esposa diz: você está fumando? Você tem cheiro de cigarro. Amém? Você entende? O mesmo com o favor de Deus. Esteja perto de pessoas que têm o favor de Deus. Amém? E esse texto nos diz claramente que Jesus reverteu tudo isso por sua graça. É por isso que Paulo, quando pregava o Evangelho, disse isso quando estava pregando em Antioquia da Pisídia. É isso que disse quando pregava na sinagoga. Atos 13:38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Você viu isso? Irmão, quando você crê em Cristo, você é justificado. Na linguagem bíblica, é feito justo. Justificado. Justificado quer dizer como se não tivesse pecado. Como se você nunca tivesse pecado. É assim que Deus vê você. Você é justificado. Diga para o seu vizinho, você é justificado. Espero que seu amigo seja um crente. Amém? E o fato é, por que isso é importante? Por que que o inimigo tem tanto medo do verdadeiro evangelho? Ele não se importa se os cristãos estão pregando religião. Amém? Mas ele se importa quando tiramos todo o traço de religião e tradição, tiramos o pó e falamos, esse é o evangelho que impactou o mundo 2000 anos atrás. Amém? E colocou por terra o Império Romano. E elevou os governos justos e honestos. Mudou o homem de dentro para fora e impactou os países. Onde o evangelho de Jesus foi pregado nesses 2000 anos, o país foi civilizado, o país foi abençoado e se tornou próspero. As mulheres foram respeitadas, a civilidade surgiu. Além do surgimento de novas ideias, o homem se tornou mais criativo, começou a desenhar baseado na Bíblia em suas histórias. Eles começaram a compor músicas clássicas baseadas nas histórias da Bíblia e na glória de Deus. O homem se tornou mais criativo. E nos esquecemos que tudo isso aconteceu por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o diabo não quer que o Evangelho seja pregado. Para ninguém. Porque ele sabe que se afetar uma pessoa, vai afetar a sua família. Se afetar uma família, vai consequentemente afetar toda a nação. E se afetar as nações, afetará o mundo. O diabo prefere que você tenha uma religião que diz, não se aproxime, que eu sou muito santo, você pratica isso, é impuro, não se aproxime de mim. Eu sou contra as pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, eu não vejo Jesus fazer isso. Existiam pessoas assim quando Jesus caminhava aqui na terra. A Bíblia diz que as multidões vieram a Jesus e Jesus os tocava. E diz a palavra de Deus que Jesus os curava a todos. Ele dizia, antes de você me tocar, você fez isso, você fez aquilo? Você é esse tipo ou aquele tipo de pessoa? Não, todos os que o tocavam eram curados. Porque Jesus sabia que a graça transforma tudo o que precisa ser transformado. O diabo não quer que essa palavra seja pregada. A mensagem do Evangelho. Mas a mensagem está sendo pregada ao redor do mundo. Amém? E, como eu disse, o diabo não se importa que o cristianismo seja uma religião. A religião é sempre assim. Quem você é, o que você faz, como você se veste, como você não se veste. É melhor se vestir, certo? Mas tudo fala de você. Não coloque o foco na beleza de Jesus. Não fale a respeito do seu amor. Não fale a respeito de como ele deixou 99 ovelhas para encontrar a ovelha perdida. Nenhum pastor faz isso, somente um pastor, nosso Senhor Jesus. Ele deixou as 99 para buscar a que estava perdida. Amém? Não falemos a respeito dele. Falemos de nós, o que temos que fazer. O que não podemos fazer, mas devemos fazer. Mas alguns, quando falamos sobre Jesus, dizem, essa pessoa está negociando, ela não está pregando a santidade. Mas o que é santidade? Santidade é amar o totalmente desejável nosso Salvador. A verdadeira santidade é amá-lo. Como eu disse, podemos fazer coisas, podemos guardar os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos, não cometerás adultério, podemos guardar esse mandamento e não amar nossa esposa. Você pode guardar esse mandamento e não ter amor por sua esposa. Isso é guardar o mandamento? Não. A graça enche seu coração de amor, paz e alegria. E você começa a fazer coisas que ninguém sabe. Mas Deus sabe, porque Deus habita dentro de você. Sua motivação não pode ser vista por ninguém. Duas pessoas fazem a mesma coisa, mas uma faz com amor, paz e alegria. Duas pessoas servem na igreja, uma está fazendo por amor ao Senhor, a outra porque quer ser vista. Ou quer se autopromover. Tem gente que faz isso. Mas não é assim, irmãos. A graça transforma de dentro para fora. Não é modificação de comportamento. Mas é uma transformação interior. Aleluia! Agora estou chegando ao ponto que quero chegar nessa mensagem hoje, que é o tema desse sermão. Estar na graça tem tudo a ver com herança. A herança de Deus. É por isso que o diabo não quer que ninguém entenda a mensagem da graça. Amém? Qualquer um que prega a graça, ele vai levantar outros pregadores para dizer: bem, esse cara está negociando o evangelho, porque o diabo não quer que o verdadeiro evangelho seja pregado. Aqui está o motivo. Romanos 4:13. Receberam a promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo. Uau! Qual a promessa para Abraão? O que Deus prometeu ao pai Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Posso ouvir alguém glorificar? Parece que ser herdeiro do mundo não é nada para vocês. Agora eu acho que você vai glorificar. Ah, isso foi para Abraão, mas foi para você também. Veja aqui, a promessa não foi somente para Abraão, mas também para a sua descendência. Quem é descendência de Abraão? Em primeiro lugar, Cristo. Cristo veio da linhagem de Abraão. Vejamos Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim, irmãos, escutem, Deus quer que vocês herdem, porque são filhos. Um filho herda de seu pai, não importando o seu mérito. Ele pode ser um mau ou bom filho, mas ele recebe herança. Pode ser um filho descuidado, um filho cuidadoso, um filho trabalhador, um filho preguiçoso. Independente do mérito, ele vai receber a herança. Ser herdeiro tem a ver com a posição, o fato de ser filho, e não porque fez alguma coisa. Vocês me escutam? Não provável herdeiro. Provável herdeiro é qualquer dia, quando o pai morrer, ele vai herdar. Ou, por exemplo, o príncipe Charles da Inglaterra, ele é o provável herdeiro. Ele não é o rei. Ainda não é. Ele é o provável herdeiro. Porque a rainha está reinando. A Bíblia não diz somos prováveis herdeiros, somos herdeiros. Você sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. Ele nos deixou tudo. Amém? Nós somos herdeiros e herdamos sem qualquer esforço. E o fato é, irmãos, quando Deus começa a abençoar, você fica surpreso porque você não merece, mas você herda sem qualquer esforço. Diferente da maldição, a Bíblia diz que Deus disse para Adão, depois de pecar, pelo suor do seu rosto, comerá seu pão. Mas os herdeiros não é pelo suor do rosto que recebem. Recebem porque são herdeiros, são filhos. Voltemos a Romanos 4:13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Nós em Cristo também somos descendência de Abraão de acordo com a promessa. Essa promessa, como é que ela vem? Como é que ela se manifesta? Como se efetua na nossa vida? Essa é uma grande pergunta. Deixe-me dizer para você de forma muito rápida que para ser herdeiro do mundo... Se você quer ser herdeiro do mundo, você não pode estar doente todo o tempo, deitado na cama. Ser herdeiro do mundo é a promessa grande, mas a grande promessa sempre inclui também as promessas menores. Como a saúde, a cura e a plenitude. Isso está incluído? Sim. Amém? Outro fato é, ser herdeiro do mundo quer dizer... que você não pode estar pedindo emprestado o tempo todo, sempre duro, sempre necessitado. Pode ser herdeiro assim? Não. Amém? Não estou falando aqui a respeito daqueles que são ricos pelos seus próprios esforços. Eu acredito que a riqueza tem a participação da graça de Deus. Mas se alguém diz que é rico pelo seu próprio esforço, ok? Não me refiro a esses. Porque se foi o seu esforço que o fez rico, você tem que manter sua riqueza pelo seu esforço. É muito estressante manter o que você mesmo produziu. Mas se foi Deus que deu a você, procedeu de Deus, ele vai manter. Se Deus deu, ele manterá. Não você. Veja, igreja, se Deus tirar tudo que possuo na minha vida amanhã, e é claro, se minha família continuar comigo, contanto que eu tenha o Senhor e a minha família, eu sou um homem feliz. Porque não tinha sequer uma família quando comecei. Tinha somente a Deus. Como um adolescente complicado, eu tinha somente o Senhor. Amém? Ele me deu tudo. Como eu poderia jamais ficar irado ou mesmo desapontado com o Senhor se Ele tirasse algo de mim? Claro que não. Mas Ele não é aquele que dá e depois tira. Mas, pastor Prince, a Bíblia diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não disse isso, irmão. Ah, mas está na Bíblia. Você sabia que as palavras do diabo estão na Bíblia, as mentiras do diabo estão na Bíblia? A Bíblia é o sopro de Deus, mas o registro é fiel. Até as mentiras estão registradas na Bíblia. Você sabe quem disse, Deus deu, Deus tirou? Jó. Jó estava sofrendo e ele disse, Deus deu, Deus tirou. Mas se lermos o capítulo 1, foi o diabo que tirou. Mas se lermos o capítulo final de Jó, Deus restaurou. Mesmo aquilo que não havia tirado. Nosso Deus é um bom Deus. Portanto, sua alegria, tudo aquilo que o diabo está tentando tirar, não é Deus. Saiba que Deus está do seu lado, Ele quer curar seu corpo. E porque você está aqui hoje escutando a palavra de Deus... Ei, amigo, Deus está do seu lado. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom? Aqui diz, essa promessa, como você herda, como você herda. O fato é que a herança maior de Deus foi quando a semente de Abraão veio, o rei dos reis, senhor dos senhores, o filho de Deus. O filho de Deus veio como homem. Ele veio como a semente de Abraão. Em termos de genealogia, ele veio como semente de Abraão. Mas é o filho do Deus vivo. Deus plantou a semente, o Deus triuno, a segunda pessoa da divindade, se despiu da sua glória e veio como um bebê. Foi o maior ato de humildade. A graça maravilhosa. Ele se humilhou. É como se você... fosse um executivo e tirasse o seu paletó e se tornasse uma formiga para habitar entre elas. Mesmo esse exemplo não descreve com clareza. Ele viveu entre nós como a semente de Abraão. Veja isso. A Bíblia diz que um dia o mundo virá às suas mãos. E o Senhor Jesus Cristo virá reger a terra. Deus permitiu que um império sucedesse o outro. Vemos isso na profecia de Daniel. Ele viu os babilônicos, depois viu os medo-persas, depois Alexandre o Grande, mesmo antes de ele existir. Depois veio o Império Romano, na época que Jesus nasceu, até chegarmos ao nosso tempo. E a Bíblia diz que surgirão 10 nações e provavelmente serão nações europeias. E delas procederá o anticristo que prometerá uma paz falsa e tentará destruir Israel, mas Jesus Cristo retornará. Quando a profecia foi dada, Israel estava fora da sua terra, mas para que se cumprisse, Israel teria que retornar. Isso aconteceu em 1948. Mas o domínio do mundo virá para as mãos do Senhor. Mas Deus quer que você receba herança onde você estiver. Ele quer que você herde a saúde, a paz na sua mente, que é mais importante do que a saúde. Alguns dizem que a saúde é mais importante, mas a paz é mais importante. Se você tem saúde, mas não tem paz, a saúde vai desaparecer. Certo? Paz na mente. Tranquilidade. Saúde, plenitude. Bons relacionamentos. Você pode estar enfermo, mas não pense que você não vai ser curado. Pode ser um problema crônico, mas você está melhorando, está se tornando mais forte. Deus está curando você. Deus é um Deus que cura. Você quer ver Deus na Bíblia? Leia os Evangelhos e você vai ver Deus. Jesus disse, quem me vê, vê ao Pai. No próximo programa... Você quebra um dos 10 mandamentos, Tiago diz que você é culpado de todos. No momento que você pisa no território da lei, você está amaldiçoado. Não tente fazer isso. Quando você vive na graça, se torna santo por acidente. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Você pode não ouvir falar, mas o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. A atividade movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Cerca de 700 mil mulheres são traficadas anualmente. Só no Brasil, são mais de 70 mil. De cada 5 vítimas, 4 são mulheres. Primeiro, eles tiram o passaporte, depois a liberdade. A Boas Novas sempre em alerta no combate ao tráfico humano. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. A Sombra do Altíssimo. Essa é uma canção que nós conhecemos, cantamos muito nas igrejas e ela foi está com um arranjo novo para participar desse CD, o novo CD do Ministério Diante do Trono, CD Tetelestai, e continuar nos abençoando agora com uma nova roupagem. É muito bom estarmos e vivermos a Sombra do Altíssimo. O programa Voz da Assembleia de Deus é um oferecimento especial de Visão de Águia Confecções. Um abraço a irmã Carol, o pastor Nilson, e lembrar você, pastor, na hora de confeccionar camisas para encontro com Deus, encontros em geral, fardamentos, batas, bandeiras, cortinas e banners, é só procurar Visão de Águia Confecções e ligar para o telefone 99129-6087 e ainda 3681-4292. Nós estamos falando de Visão de Águias Confecções. Glória a Deus. Também queremos falar de Jô Turismo. Queremos mandar um abraço aí para a pastora Jô. E para você que quer viajar de férias ou a trabalho, a Jô Turismo tem os melhores destinos regionais, nacionais e internacionais. Passagens aéreas.